Levanta a mão. Faz a coroa do barão. Faz a coroa do barão. Escolha o rumo. E dá-lhe a coroada. Só quem tá solteiro, mãozinha lá em cima. Festa do Cachaçinha, começando as emoções. Obrigado, meu parceiro Vanderson, tá por ali, Amorim. Peças. Meu parceiro Jonathan do salão. Nós bota ela pra mamar. Nós é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Dudu da Nike. Que ela mamou. E agora? Aí eu vou ter que zoar. Alô, Dudu! E aê, boca de pelo, tudo. Toninho Silva, sua primeira dama. Isa Gabriele, tá por ali, bunde da humildade, valeu mesmo. Paga a cidurião, mega rei, alô Paulinho. Barão Vermelho Prime. E aí, meu parceiro Max, você que é o maninho do André. Nos tops da curtição do 35, endoidando nesse barão vermelho. Coroada Prime. Novíssimo Barão Vermelho Primer. Vem pro show do Barão. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade. Pede pressão! Quem mente certo te sufoca. Parada, meu. O erro, tu não consegue me esquecer. Isso te... E aí, João? Desespero, não sou Jorge Matheus pra sossegar. Vivo naquele fim. Tirei do fundo da cadeia, mas lembrei. Bora, João! Tô na mão de um, mas eu sou amante. Silvinho, Marcelinho, Rock Doido, tá por ali. Minha equipe MD, valeu mesmo. Minha equipe, não tô entendendo nada. Onde vocês estão? Fala pro Juninho. Barão Vermelho. Amante dos jovens. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o Demi está fácil. Tiaguinho demorou, tá na área, tá na área, tá na área, área. Barão Vermelho Prime. Coroada Prime, Prime. Alô, Vila do Éden. Cachacinha. Equipe Cachacinha. Geladeira pega catuaba. Depois dos cortes ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Bora começar a embrasar essa parada, Hugo! Sem gracinha! Mauzão, mauzão! Equipe Cachacinha! Toninho Silva, Aisha Gabriela, a Bruna, a Bia. Barão Vermelho. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou. O trio dos bagaceiros. Gente boa, pô demais, curtindo com a gente nessa feita maravilhosa, que é a festa do Dia dos Pais, hoje aqui na Vila do Éden. E o nosso varão chega pra detonar, hein? Barão Vermelho! Começando a loucura! Barão Vermelho Prime! Já, Olha teu corpo, alegria, Macarena. Teu corpo falando alegria com saúde. Olha teu corpo, alegria, Macarena. Olha teu corpo, alegria, Macarena. Teu corpo falando alegria com saúde. Olha teu corpo, alegria, Macarena. Olha teu corpo, alegria, Macarena. Bora, Juninho, aquece, daqui a pouquinho tem o show. Tem o Alanzinho. Somos os maiores. Muito menos os melhores. Somos simplesmente Barão Vermelho Prime. O som da coroada. Mas peraí, deixa eu perguntar. Quem veio de moto hoje aqui pro Éden? Curtiu o aniversário aí, na verdade, a festa do Dia dos Pais. Bota a mochila lá em cima! Finge que você tá com a sua moto aqui dentro. E acelera essa moto agora! Acelera! Acelera! Acelera! Acelera! Acelera! Aí, charuto, qual é a parada, meu? Comprou uma moto pra pegar... Bora, charuto! No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebida. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebida. Meu parceiro charuto, ele e companhia. Mal no grau. Do Tico, tá. Minha ficha, ficha. Só não passa mal no grau, não pega uma bebida. O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. Chamou no grau, cuidado, tchuca pra não passar sua puta. Chamou no grau, cuidado, tchuca pra não passar sua puta. Chamou no grau, cuidado, tchuca pra não passar sua puta. Chamou no grau, cuidado, tchuca pra não passar sua puta. Chamou no grau. Charuto, Tigo! E o Tiaguinho BDK! Lá do Tapanã! Tiaguinho, pega a visão aí, moleque doido! Pega a visão aí, moleque doido! Eu era feio e ninguém me queria. Só me beijava se eu desse medo. Só virei DJ agora. Tô tocando as brabas e pego as novinhas todas. As novinhas de Dubai e minha vini me adora. As novinhas de Dubai e minha vini me adora. E hoje eu quarento. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Machucando. Alô, Silvinho! DJ agora. Tô tocando as brabas e pego as novinhas. Silvinho tá por ali, Silvinho. Ele falou Juninho. Não tô te ouvindo, me acompanhe. Ele falou Juninho. Não tô te ouvindo, me acompanhe. Muito pesado no game. A Daninho tá ligado. Ela vai fazer isso, né? Catatau e sua primeira dama. E aí, Catatau? Me chamou uma festa muito louca que vai ter é ao vivo, putaria a noite toda que vai ter paredão. Obrigado, meu parceiro Júnior, dona barbearia, é muito talento. Vou parar lá na gaiola, minha mulher me deixou. Vou parar lá na gaiola, que se foda o amor, não é disso que elas gostam. Que se foda a porra toda, não é disso que elas gostam. Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola. Senta, senta, senta, senta, senta, pega tronco. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo. Cai novinha da gaiola, gosta de poder no escuro. Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo. Cai novinha da gaiola, gosta de poder no escuro. Hoje eu... Alô, meninas! Tô... Mexe esse bumbum, meninas! As meninas solteiras, nesse momento, faz aquela posição de dançar. E mexe, um, bumbum, no três, dois, um, três, dois, um, já! Elvis! Já te falaram que o gordinho é mais gostoso. Já te falaram que o Evinho é mais gostoso. Se você provar, você vai querer. Obrigado, meu parceiro. Obrigado, na verdade, minha parceira Eduarda Martins. Tá por ali a Bruna Souza também. Gordinho, obrigado, meninas. Gostoso. Já te falaram que o Gordinho é mais gostoso. Já te falaram que o Juninho é mais. Você vai querer. Não. Se você provar, você vai querer de novo. Ei, deixa eu te falar. Fabinho! Vem me usar, vem me usar, vem me usar, vem me usar. Obrigado, Toninho Silva do bonde. Oi. Vem me usar, vem me usar. Fique tranquila, não vou te esmagar. O homem do conhece já tá nas suas performances, viu, papai? Fique tranquila, não vou te esmagar. Você pode. Obrigado, meu parceiro Eric Souza. O japonês do Ikui, ponte da humildade. Que o gordinho é mais gostoso. Já te falaram que o gordinho é mais gostoso. Se você provar, você vai querer de novo. Se você provar. Só te digo uma coisa. De novo, você vai querer de novo. De novo, de novo. Você vai querer de novo. De novo, de novo. Eric Souza, junto com o Filipinho da Pratinha. Deixa eu te falar. Vem me usar, boy. Ó, alô, batidão estronda. Alô, ó. DG. Essa daqui é hit, hein, fio. Vocês estão nojo, hein. Chama. Ai, Murilo. Hoje ela tá um nojo, toda descarada. Fazendo deboche. Para ser calcado e se mexer, tu vai tomar. Vai, então tenta copiar. Pra donar da porra toda na. Ego, meu irmão, caninana. Já está na área, eu te coia do grau. Na sequência, desce na sequência. É muita malemolência, desce na sequência, quinta na sequência. É muita malemolência, malemolência. É muita malemolência. E vai mexendo na sequência, mano. É muita malemolência, malemolência. É muita malemolência, malemolência. Então senta na sequência. Chico! Na sequência. Moleque doido! É muita malemolência, desce na sequência, quinta na sequência. Juninho! Já por aqui com a gente também, nosso grande parceiro Batatinha, Time, Dedê e Queca também, rapaz. Os, como é, rapaz? O Xeroca. Nossa grande amiga Glenda, também a Cris, lá de São Caetano, de Odivela. E as Pop 10 também lá de Vigia. Inclusive o dono da Pop também já tá por aqui. E ele já disse, Alandinho, deixa que é tudo dois. Remédio hoje, papai. É muita malemolência, desce na sequência, quinta na sequência. É muita malemolência. Bora, minha cachaçinha! Mistura, Juninho, mistura, não alivia! Fala comigo, negão descarado! Tirou o meu ar. Viago! Viago! Viago! Tira a poeira do pé, Didizio! Sempre que sou do sapato. Olha que tá no talentinho. E nosso grande parceiro Lobão, o Moisés, diretor de esporte, galera lá de Belém do Pará, tá aqui com a gente, valeu! Obrigado, minha Rimo Shark. Tá todo mundo por ali, aqui do Brasil, só. Lá de Kumaru. Valeu mesmo, hein, meu irmão. Perigoso, Luan Henrique. O anjo tá aceso. E eu já tô bem greve. Brincadeira do momento. A firma foi greve. Juninho, nosso grande parceiro Moisés, diretor de esporte lá do Tauá, também já tá por aqui. Alô, Moisés, um abraço pra você e também, rapaziada, na Concinha. Um abraço dos caras, Juninho, que você gosta. Vai! Puxa, Santa Cruz! Toma nos peitos, alô, Queiroz! Atrás, Queiroz! E aí, Moisés, meu parceiro particular, tá por ali. Valeu, Moisés! Vai no forró! Bora, G12! Alô, G12! Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. Meu corpo era sua diversão. Pega, meu irmão, o Denis tá por ali mostrando que conhece o Ted quando ele começa a dançar, meu irmão. Mas tá sentindo nada na cama. Ted, aquele passo que tu me ensinou. Na casa. Eu duvido. O cheiro de amor do ar. O cheiro de amor do ar. na madrugada, dizem que tava errado. Olha, Giovanni, tu sabe que é nós, viu? Dá pra me encontrar. Você e o Gilson, são meus brothers, viu, Giovanni? Aí sai a roda. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Quem sabe dança, hein? Faz uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarronada, das roupas pela casa, o cheiro de amor no ar, o cheiro de amor. E o quarteto já tá formado. Juninho Show, Juninho, consagrado, o Alanzinho. Desesperada, louca pra me encontrar, não deve vem me procurar. Cássio Super tá por ali, na verdade o Quinteto. O Andrei também tá por ali. Cássio Super e o Andrei. Amor ou amizade, qual é a parada aí? E dança o forrozinho, vai, vai, vai! Isso é forró do Barão! Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular, eu te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei. E aí, Dandan? O rock não apaga. Obrigado, meu parceiro Dandan da Nike, tá por ali, na companhia do Lambão, o Tinhão, meus amigos de longas datas, hein? Já que me ensinou a beber. Moisés, tu sabe que eu atrás de você me sinto um jegue. Alô, Moisés! Já que me ensinou a... Meu amigo particular, Moisés, meu irmão. Já que me ensinou a sofrer. Wallace! Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Sai a rodada. Sai a rodada. Paulinho Mega Rei também já está na área. Valeu, Paulinho! Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular, eu te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O arco não apaga. Quando toca essas músicas aqui, meu irmão, o cara que tá enferrujado nas canelas, bota logo um sebo e começa a dançar. Alô, Cachacinha! Me ensina, por favor, Hugo! Que tu fala quando tu pega a professora Miriam, quando faz o caqueado, meu irmão. Todo mundo para pra olhar. Eu sou o primeiro, viu? Tu sabe. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Não sou o fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da saladinha. Obrigado, meu parceiro, Chima Filho Barão. Tá por ali, um Juninho. Ama, amor. E não mais um sucesso do Negão. Isso é só rodar. Os amigos do Mocinho, não posso esquecer dessa rapaziada aí, meu. Tá convidado, dormi sem seus abraços. Obrigado, Fabinho, você também. Sonhar com teu sorriso. O Marcelo do Rock. Rolar de madrugada. Tá por ali o Silvinho. E a... Edson! Tá convidado. MD. Imaginando. MD. Tá certo. Que... Quando ela chega no Barão, é MD o quê, Juninho? Fala. Prime. Cadê você comigo? Já faz 10 anos que você saiu. Disse adeus, nem se despediu. Me trocou por outro amor inventado. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Não sou o fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula. Escrevia nas paredes, eu te amo. Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Tiaguinho demorou, é o nome da fera, meu irmão. Você sonhou, eu sou aquele cara da sala de aula. Escrevia nas paredes, eu te amo. Giovanni! Vai escrever aí, mas... Daqui a pouquinho eu vou chegar com vocês dois aí, hein, meu? Você não! Se vai no Barreiro! Já o Vitinho, o Diego, você... Mateuzinho do Bom Jovidade, o Thiago demorou! Você... Família Barcelona do Triunfo! Me trocou por outro amor inventado! Eles estão juntos e misturados! Eita, minha vaqueirama! Vai descendo, vai trabalhando, vaqueiro que derruba e que cai também! Vodka Slova, representação do Xande Avião, vai! Eu acho que não, não dá pra segurar a dor que o coração... Sim ou não? Eu acho que não, deixei tudo que eu amava. Fala, Dudu! Me dá atenção. Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sei. Cadê o monstro, hein? Deixei meu cavalo. Meu parceiro monstro Rodrigo. Meu laço espora, meu velho gibão. Rapaz, eu acho que. E não. Cidade não. Nem falar. Ele chegar, meu irmão. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Saudade da fazenda e roda de viola. Luva espora, meus amigos vaqueiros. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não. Juninho vai aquecendo por aqui, daqui a pouquinho já tem DJ Alanzinho ao vivaço e o bagulho fica doido, papai. Alô, Paulinho! Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Toninho Silva, é o nome da ferva. Você vai se assustar. Sem gracinha. Aplausa. A noite está cada vez melhor. As minhas pernas. Isso, máfia! O meu sangue já bebeu. A minha onda já bateu. Aqui é o barulho. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho no sabe nem no sai. Então sai, sai, sai da minha frente. Então sai, sai. Balançou, chama, chama. Elite CD gravando tudo. Aí, I come back to make you dance. Vai, chega de avião. Vai, vai, vai. Obrigado, Baixo Tinhão, Lobão, Dedê. Esse amigo de Sombrazo tá lá. Moisés, o nosso aí, diretor do esporte do Talá, também tá por ali. Fala mesmo, hein, meu irmão. Alô, Juni, você é o Josias, galera da fila do Espírito Santo. Minha onda já bateu, teu, teu, teu, teu. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Vou na tamanho numa onda diferente. Levanta a mão. Faz a coroa do barão. Faz a coroa do barão, barão. Escolha o rumo. E dá-lhe a coroada. Alô, meu barão! Atenção, galera! Vamos prestigiar o show de coroada. É o barão botando na pressão. É o barão botando. Bora voltar! É na pressão! Botando na... Do barão! É o barão botando na pressão. É a coroada na tua cabeça. É a coroada na tua cabeça. É a coroada na tua cabeça. É coroada na tua cabeça. Na tua cabeça. Barão Vermelho Prime! Barão Vermelho Prime. Coroada. Diferente de tudo. Alô, Jefferson. E de todos. Barão Vermelho Prime. O show automotivo do Pará. Automotivo Barão Vermelho Prime. Só quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Só quem é sincero, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha, bota a mãozinha, bota a mãozinha, bota a mãozinha. Quando o Juninho fala pra botar a mãozinha pra cima, aí você escuta essa música, o que tu faz? A coroada do barão, dá-lhe a coroada. A coroada do barão, dá-lhe a coroada. Ei, barão! Ei, barão, dá-lhe a coroada. Ei, barão, dá-lhe a coroada. Ei, barão, dá-lhe a coroada. Ei, barão, dá-lhe a coroada. Se bater de frente vai levar de coroada. Se bater de frente vai levar de coroada. Se bater de frente vai levar de coroada. O Barão Vermelho tá no ar! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey. Bora cachaçinha, vai! Obrigado, os amigos do Mocinho! Estão com Juninho! Quem é Barão, vem pro Barão! Diretor Charuto e o Wallace da Ficha Ficha. Charuto, Chico, Diego. Pega a visão aí, moleque doido. Acelera. O Wallace Augusto Miranda de Moraes, não tô entendido nada. All you people in the house, ow, ow, ow. São Jorge, de Belém do Pará. Remo Jaque. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Mais pólvora. Os mega primos além do alcance. O DJ já tá na área e tá botando na pressão. O DJ já tá na área e tá botando na pressão. Joga a mãozinha pro alto, só quem tosse pro papão. Joga a mãozinha papão, joga a mãozinha papão. Joga a mãozinha papão, joga! Joga a mãozinha, Isa! Joga a mãozinha, Tata! Joga a mãozinha, Camila Prime! Joga a mãozinha papão, joga a mãozinha papão. Joga a mãozinha papão, quem é do pai, Xandu? Só quem tosse pro papão. Joga a mãozinha pro, joga a mãozinha! Joga a mãozinha pro, quem é do papão, joga a mãozinha pra cima. Quem é do papão, joga a mãozinha pra cima. Quem é do papão, mas pera aí, papão, joga. Quem é do clube do rima aí, faz barulho. E agora? E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. Brigava todo dia com a dona pra curtir o Tata Prime, pra curtir o Camila Gazel, dona pra curtir o dona, pra curtir o Barão, pra curtir todo final de semana, dona pra curtir o rock doido toda semana. O ruim é que era fofoca demais e ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu status solteiro de novo. Desculpa amor, mas isso não, sabe que nós, viu, Ted? Não tá com minha favela por nem. Vai embora, ah, tchau, já fui feliz com ela. Fiquei com ela, juntinho. Mas hoje eu sou favela, e as pepecas vem em mim. Sério, olha, eu sei que é dia dos pais, é uma brincadeira essa dia. Tem um velho ditado que eu costumo dizer: dizer. Quem não tem chifre não vai pro céu. Quem conhece o amigo corno aí, dá um grito! Quem conhece o amigo corno, dá um grito! Se o seu amigo tá no seu lado, abraça ele e fala, meu amigo. Olha, só não vai chorar. Doente de amor, tu conhece bem na vida noturna. deixar que o Cuiabá parar. Pode apontar, tá liberado. Aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele. Barão vermelho. Mas na verdade, ele falou: olha, eu sou um homem apaixonado. Eu não tenho culpa se eu. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. O meu parceiro charuto, o Tigo da Ficha Ficha, o Rodrigão. Fala, Rodrigo. Eu não preciso. Fala, Renato. Fora seu amor. Já. Página virada, o sofrimento acabou. É o Barão. Dá pra chorar pela ex. Que ele mudou e inovou mais uma vez. E a qualidade de som que eu adoro. Um alto empreendimento sonoro. A coroada agora é compromisso sério. Barão Vermelho Prime, seu novo império. O Tiaguinho mandou decretar. Quem é a coroada, a gente vai encher. E eu. DJ Juninho, o show mandou. Obrigado, meu maninho Lucas. LS Tecnologia. Clima, pega o caminho do famosinho do RBA. E o que é que Barão Vermelho que vai tocar pra nós? DJ Neguinho digital que é talentoso. DJ Chato fabuloso, levando a nossa voz. Pega o caminho do filho por onde veio. Que é que Barão Vermelho que vai tocar pra nós? DJ Neguinho digital que é talentoso. DJ Chato fabuloso, vai, levando a nossa voz. Cai coroa, quando o barão te pega, se pica é coroa. Coroada, se o barão te pega, se pica é coroa. Se pica é coroa, se pica é coroa. Mais uma! Barão Vermelho! Barão Vermelho! Pega a visão aí. Parceiro japonês, lá do Icuí. Ele e companhia do Eric Souza. Equipe Bundi da Humildade. Gente, vou falar do Duduzinho. Cadê tu, Duduzinho? DJ Ted Pressão tá por aí. Ele e companhia do João, o Catatau. O trio e suas primeiríssimas damas. Pronto. Em você a culpa que não tem. Olha, Fabinho. Não me abandona, tu sabe que é nós. Um coração. Obrigado, os amigos do mocinho também! Que meu amor é bem maior que o medo de sofrer. Eu tô contigo. Wallace, Ficha Ficha, Chico no Grau. Já confirmaram a presença hoje na Domingueira por aqui, viu, meu irmão? E detalhe, hoje tem um bingo, meu. Não vou ficar. Why not? De você. Tem sim um bingo, mano. Vou ficar longe de você. Bingo da equipe, da equipe. Equipe Cachacinha. Perder, tô livre pra amar você. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece. Novíssimo Barão Vermelho Prime. Saber que você não está mais aqui. Fico pensando em você. Tento estar Prime. Assim. Smurf, inventa! Inventei uma dança muito louca, inventei uma dança. Inventa, Smurf, inventa! Dança muito louca! Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som, ele é digital. O cenário é leve. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Treme aí, mulher! Bora, cachaçinha! Treme aí, mulher! Bora, cachaçinha! Assim! Barão Vermelho Prime. Para. Daqui a pouquinho toca aquela que tu pediu pra mim. Eu não esqueci, cara fina. Pega a vara, joga na gatinha. Puxa o Adriano. E no Rubi a pescaria vai começar. E no Rubi a pescaria vai começar. Tem o DJ Ramonzinho só pra esquentar. A pescaria ficou boa aqui no Rubi Boy. DM Dodô. Patatinha tá pra ali, a Glenda. Xeroca, Cris. A gatinha vai puxar o carro. Kika também de São Caetano de Olivelas, toda minha família. De ser sem miséria. Tô por aqui junto com a família Pop 10 de Vigia. Um abraço pra vocês. Aí, Dudu. Carretel, na puxa panorâmica ele vai subir. Relíquia, só não vai chorar, Relíquia. Oi, vaqueiro. Traz o meu búfalo pra brincar. Vem pro show do Barão. Obrigado, meu parceiro Júlio, da Auto Elétrica Cinebu. O japonês Prime tá por ali. Olha, japonês, eu vou falar contigo. Ô, gringo, não deixa nada. Só a gente entendeu. Eu falei, quem é barão, vem pro barão. Chegou, todo mundo endoidou. Chegou, a festa já começou. Chegou. Alô, japonês! Japonês, gente, vou pôr demais. Sempre que não pode, marca a presença no nosso Barão Vermelho. Tornando. Obrigado, japonês. E o meu búfalo tocando. Me falando desse som, badala, som vai detonando. Toca o berrante, meu DJ. Toca o berrante, meu DJ. DJ Darlan tá detonando. E o Josias balançando. O Rafael tá agitando. E o meu búfalo tocando. Faz o chifrinho e a galera. Chifrinho, badalação já vai tocar. Faz o chifrinho e a galera vai doidar. Faz o chifrinho, badalação já vai tocar. Ele sobe. Pega a visão aí, moleque doido. Toma, vai. Que nem um tsunami devastando o coração. 11 Abromonter 2020! Bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo. Mas por te amar, tenho medo de sofrer. Coração de... Chego, ele tá por aí, o perigoso, Lu Henrique. Esse moleque é bom. A paixão da... Lu Henrique! Momento, sabe aquela menina bonita? Quando você chega solteiro na festa, você olha pra ela e fala: poxa, fui amor à primeira vista. Aí você chega no ouvido dela, tenta uma, tenta duas, tenta três. Aí você fala: rapaz, eu vou desistir porque a história é o seguinte. O que fazer pra tirar você da minha cabeça? Lobão, Tinhão! Rodô Moisés, família Sombraço, tá lá! Se eu soubesse, quem manda é o DJ Ted, viu? Da minha cabeça. Alô, Dandão! Outro dia esqueça. Mas acontece que o meu coração não é de papel. E aí, Dodô? As palavras. Vai parar, né, Dodô? A minha mente gira feito um carrossel. Saída. Chico da ficha. Você dá mim. O charuto, Diego. Tá te levando.